Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Nós estamos no capítulo 15, os sete flagelos, os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, Deus envia os flagelos. Em seguida vão entrar os flagelos. Mas que ninguém se perturbe. Se estiver em paz com Deus e consigo mesmo. Porque logo na entrada do capítulo 15, quando João vê no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. No versículo 2 deste capítulo 15, quando os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus, ele também vê como que um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Já dissemos aqui que o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo, eles simbolizam o valor extraordinário não somente do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento. E alguns consideram o Velho Testamento superado. Como? Se todas as raízes do Apocalipse se encontram lá. Moisés e Jesus formam uma grande dupla. Relativamente a esse mar de vidro, que nós encontramos também no capítulo 4 do Apocalipse, no versículo 6, adiante do trono, um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta dele, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. Bem, já descrevemos aqui quando estudamos capítulo 4, a relação entre o leão, o novilho, o homem e a águia, com os quatro evangelistas e os quatro evangelhos, naturalmente. Mas vocês sabem que João, o evangelista, tinha dificuldade, já falamos tantas vezes aqui, de trazer para a linguagem humana o que via numa dimensão, num tempo extraordinariamente distanciados das restrições terrestres. Ele estava vendo em outra dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão divina. E ele tinha que descrever um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, quer dizer, sem ondas, sem agitações. Então isso passa a nós o sentimento de paz, de tranquilidade. Ao mesmo tempo, ainda no versículo 5 do capítulo 4, passamos ao versículo 5, nos adiantamos aqui. Apesar de do trono saírem relâmpagos e vozes e trovões, e diante dele arderem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, quer dizer, relâmpagos, vozes, trovões, grandes sons, aqueles que estão em sintonia com Deus, com Cristo e cheios do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Paráclito, eles se encontram diante ou sobre um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, que se repete quando os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. E ele descreve, vi como que um mar de vidro envolto em fogo. Olha lá, fogo de novo. No capítulo 4 e no capítulo 15. E os vencedores da besta. Agora aparecem os vencedores da besta. Da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé sobre o mar de vidro. Que no capítulo 4 descreve mais detalhadamente. Transparente, semelhante ao cristal. E esses que estão sobre o mar de vidro são os vencedores dessas grandes batalhas contra a dor, o sofrimento, a calúnia, a perseguição, a exploração. Eles têm em suas mãos harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo. Eis o Velho e o Novo Testamento juntos. Então, vivamos essa paz que Deus oferece aos vencedores. Meus amigos e meus irmãos, nós temos de ser agente catalisador positivo. A química tem um agente catalisador negativo, assim como tem um catalisador positivo. Nas mais justas aspirações, ainda mal esboçadas das multidões. Com o Evangelho, com o Apocalipse, com o texto sagrado, vistos em espírito e verdade, à luz do amor universal, que é o novo mandamento do Cristo, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulos 13 e 15. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos, e ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos, como Jesus deu. Porque o Evangelho, o Apocalipse, as epístolas, não podem ser entendidos à luz do ódio, porque isto é um escrito de um Deus que é amor. Esses absurdos todos que aparecem na Bíblia são resultados do atraso de nós, seres humanos. Se nós fôssemos sãos, corretíssimos no sentido da lei divina, então não precisaríamos de Evangelho, de Apocalipse, os avisos, os alertamentos do Apocalipse, que nós já estaríamos realizados. Eles são para nós, para nos corrigirmos, afastando-nos do ódio. É preciso mobilizar as massas para que as suas aspirações, repito, ainda mal esboçadas, quando isso ocorre, de estarem mal esboçadas, se tornem realidade. E as nações se autorrealizem, realizem-se mais de acordo com o que encontramos ao toque da sétima trombeta, quando o reino dos homens se torna de Deus e do seu Cristo. Por isso, não se iludam. A primeira mobilização de um povo é a espiritual. Olha a força das religiões no mundo. É a espiritual. Aquela que vai ao sentido ético, que move os corações e impulsiona multidões. Mesmo os movimentos políticos, se não tiverem um carisma, as multidões ficam totalmente desligadas deles. Porque tem que se chegar ao espírito. Ou à mente, como se você entender espírito como mente. Bem que eu diga aqui que o espírito não é uma simples projeção da mente. A mente é como um rádio no corpo que o espírito, ao encarnar, ao entrar na carne, liga. Liga a tomada. E o rádio começa a falar. Essa palavra do Apocalipse, que traz tanta poesia, traz conforto a nós, porque afinal de contas, no Apocalipse nós estamos à espera do maior amigo. O anúncio de que ele vem está aqui. Então ele tem conforto para nós. As expressões dolorosas que ele apresenta são construções das almas humanas. Mas apesar de tudo isso que de errado a humanidade cria, o Apocalipse traz um conforto. Então, é a visita do amigo ao doente no hospital, na casa de saúde. É o Apocalipse. A humanidade está doente. Chega o Apocalipse e diz, olha aqui, você está passando pelo que você escreveu. Comeu demais, tomou muita friagem, não tratou bem do corpo, que é a morada do seu espírito. Isso é o seu sofrimento. Mas aqui está o conforto. Nas partes tais, e tudo isso num clímax na volta do Cristo, que vem, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, vem sem demora. Por isso nós temos que combater qualquer elemento de esclerose. Esses elementos que entopem as veias, as artérias, que impedem a circulação do sangue, que é o pensamento humano construindo, iluminado pela claridade de Deus, que renova e mantém vivo e crescendo o corpo de um país. O que é que diz Jesus aqui no Apocalipse também? Lá no finalzinho. Eis que faço novas todas as coisas. Versículo 5 do capítulo 21. Então, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Coisa bonita, hein? Escreve, vamos repetir, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. E disse-me ainda, capítulo 21, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a beber da fonte da água da vida eterna. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos que dão veneno, aos idólatras e a todos os mentirosos do mundo, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tudo isso aqui, os assassínios, as impurezas, as feitiçarias, os venenos, as idolatrias, as mentiras do mundo, tudo isto aqui são os elementos de esclerose que entopem os nossos meios circulatórios, veias, artérias, que têm de ser limpas. E o remédio é a palavra de Deus. Bem, a gente se empolga aqui falando com vocês, porque afinal de contas, como Jesus diz no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 33, na parábola do fermento, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fortaleçamo-nos neste ensinamento. Não sejamos tíbios, porque os tíbios são aqueles que caem com a messe do campo sob a foice do lavrador. Que a mulher e o homem lembrem-se de Deus, porque estão ficando esquecidos das suas qualidades espirituais. E hoje não se vê mulheres e homens, vêem-se machos e fêmeas, fêmeas e machos. Nós não somos apenas corpo, somos também espírito. E porque falamos no levedo, o fermento, até que fique tudo levedado, isso nos recorda o pão, a farinha. E é bom que nós reflitamos, antes de entrarmos nos flagelos, que não basta que Deus nos dê o pão espiritual, aquele que pedimos ao Pai na oração do Pai Nosso. Pedimos ao Pai Celestial na oração ecumênica de Jesus. Pão do corpo, vamos trabalhar para consegui-lo. O pão espiritual nos dá força, fervor, vigor, para conseguirmos o pão material. Mas não basta que Deus nos dê nem mesmo o pão espiritual, porque é necessário que nós, com a nossa mente, queiramos ou queiramo-lo e saibamos dispor dele. Você pega coisas valiosas, um livro de química avançada, não pode entregar para uma criancinha, ela não sabe o que vai fazer com aquilo, ela vai rabiscar tudo. esse fermento levedado que o Cristo nos oferece, para que as coisas cresçam, é o nosso poder do pensamento na criação. Ah, por falar nisso, a lei da afinidade é uma coisa muito séria. Por isso nós temos que saber gravitar em torno do Cristo. É preciso que tenhamos intimidade com Ele. Bem, vocês veem aqui a justiça de Deus agindo no versículo 4. Estou falando devagar para que o nosso pensamento fique bem claro. Porque eu repito sempre aqui aquele pensamento de Leibniz, e outros dizem que é de Linneu, e outros vão adiante. Natura não faz saltos. A natureza não dá saltos. Até peguei o livro do Arthur Rezende, Frases e Curiosidades Latinas. Trouxe aqui essa explicação para vocês. Natura não faz saltos. A natureza não dá saltos. Diz aqui o Arthur Rezende. Esta sentença tem sido dada como de Leibniz, que nos Nouveaux Essais, capítulo 4, versículo 6, escreve: tudo vai por degraus na natureza e nada por saltos. Outros, porém, a atribuem a Linneu, que a emprega na Filosofia Botânica, capítulo 28. Não é, porém, invenção de nenhum deles. Fournier, dans l'esprit des autres, capítulo 6, diz tê-la encontrado citada em um escrito raro. Discours véritable de la vie et mort de Jean. De Jean de Tobucos. Estou lendo aqui num fax. Sob a forma natura in operationibus sus non facit saltum. Fax está ruim. A explicação desse aforismo é a seguinte: a natureza não cria gêneros absolutamente separados uns dos outros. Há sempre entre os mesmos elos intermediários. Bom, de Leibniz, de Linneu, de sei lá quem, segundo Fournier, encontra outra origem, o pensamento continua válido. A natureza não dá saltos. E o Apocalipse é um salto tremendo. Nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 15 essas palavras: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. O Apocalipse é um livro de piedade, hein? Muita gente pega os seus recalques e quer martirizar e ferir os outros usando o Apocalipse e até o Evangelho, não. Ele é uma revelação. Jesus diz que vem sem demora. E no final ele diz outra vez que vem. Como é que é para maltratar as pessoas? Não, é para alertá-las. Isto aqui é um colégio em que entramos para aprender, para deixarmos de ser ignorantes. E os professores têm que ter misericórdia no coração. Porque senão, todas essas pragas que estão aqui vão para eles na medida em que estiverem desamor para com seus irmãos. Não se salva maltratando, salva-se esclarecendo. Quem quer ser amado, ame. Mas não podemos também deixar de alertar para as coisas sérias que estão aqui. Mas diz assim, o versículo 4 aqui do capítulo 15: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és piedoso. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. E eu falei a vocês, a minha atenção já sobre isso em outras vezes, que as multidões pelos séculos sempre quiseram justiça. Mas, infelizmente, algumas ou alguns querem vingança. Isto não é bom. Pela vingança a nada se chega, a não ser a mais vingança. E essas vinganças colocam as criaturas na situação daqueles que estão apresentados no capítulo 6 deste Apocalipse, lá no 6º selo, versículos 16 e 17, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia do furor deles, quem poderá sobreviver? Não vivamos no ódio, não usemos a palavra de Deus para o ódio, porque Jesus volta. Quando? Só Ele sabe. Ele disse que só Deus sabia. Mas Ele deixa claro no Evangelho, segundo Mateus, no versículo 30 do capítulo 24, o seguinte, com que encerraremos esse nosso papinho de hoje. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Não nos esqueçamos das palavras do evangelista profeta João, no capítulo 4, versículo 8º da sua primeira epístola. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Para termos a liberdade de Deus, temos que conhecer e propagar o amor divino. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista. Em nossos corações para sempre. E quem confia em Jesus não perde o seu tempo.